O esquadrão na Viraiense é do Cone, é sua sensação. Muita luta sempre vence, tricolor do nosso coração. Aqui na terra do Arioso brilha sempre o seu brasão. Futebol com muito gosto é laranja, branco e mão. Pelo estádio Virotão, na capital do etanol, o jacaré quem dá o tom, faça chuva ou faça sol. Pelo estádio Virotão, na capital do etanol, o jacaré quem dá o tom, faça chuva ou faça sol. O jacaré quem dá o tom, faça chuva ou faça sol. Vamos todos, minha gente, com o sende alto astral, rolando a bola para frente neste show sensacional. Herói do time está aqui, tua torcida é sem igual. Lutas por Naviraí, és o portal do Pantanal. Pelo estádio Virotão, na capital do etanol, o jacaré quem dá o tom, faça chuva ou faça sol. Pelo estádio Virotão, na capital do etanol, o jacaré quem dá o tom, faça chuva ou faça sol. O jacaré quem dá o tom, faça chuva ou faça sol.